cosas para enamorarte al lado. Pobre niña. Agora eu sei o que é amar. Eu acredito no amor, sim. Só sei que já sofri demais, mas para mim não acabou, não. Por isso não me engano mais. Tirei o peso dos meus ombros. Tá tudo claro como o sol. Só quero seu amor de novo. Eu jamais vou gostar de alguém. Vou chorar, meu coração vai doer. Te amo demais e não vou deixar tudo acabar. O amor que eu quero sentir. Alex Gravações é o Meguinha. Eu jamais vou gostar de alguém. Vou chorar, meu coração vai doer. Te amo demais e não vou deixar. Pelado.